A cerimónia decorrerá em Alvoque de Várzeas e eu vou à Estrada Nacional 230, aquela estrada que desce desde as Vendas de Galizes até ao limite de vida, encontra-se em condições miseráveis e as infraestruturas têm um relatório que lhe dá uma classificação de 1,4 numa escala de 1 a 5. O que quer dizer que as infraestruturas têm informação suficiente para perceber que aquela estrada tem que ser qualificada. E quinta-feira, como o Sr. Primeiro-Ministro vai se deslocar por ela, eu terei a oportunidade de reivindicar também aquela construção das estradas. Uma coisa é o IC6, que é uma coisa completamente diferente desta requalificação ou de outra requalificação. Ali estamos a falar à volta de 35 milhões de euros. Aqui falamos de 2 milhões deste lado e aquela ali, 1 milhão de euros, resolverá o problema.